4062, confirma velocidade de casa. Agora reduzido para 250. Sim. 1228, reduza para 2409, número 2, tá de aproximação. 2409, 1229. Controle Salvador, boa noite, passaria 2222, informação Charlie 190, cidade de Quito. Passaria 2222, acione identificação, foi a mão para interceptar a chegada da mão, desça para o nível de voo 080, ajuste na 097. A mão 080, 1017, continue indeciso voltar na 190. Afirmo, a pista 10 será fechada ao 0345. Chanel 6074, boa noite. Chegada Bomed 1, no desça para o nível de voo 070, autorizar direto e staff. Azul 4062, desça para 2, mil pés, ajuste 9097, autorizado o final do procedimento LS X-Ray, da pista 10, vai estabilizado. 2 mil pés, 1097, autorizado LS X-Ray, reportar estabilizado, azul 4062. Tono 228, autorizado descer para 4 mil pés, sem restrições de altitude. 4 mil sem restrições, com 1200, 1238. O Chanel 6074, autorizado descer para o nível de voo 050. Passaria 2222, desça para o nível de voo 060. 060, 2222. Taxa 3520, 181, 1225, alterna São Gonçalo. São 3520, copiar, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 097. No 097, Pátio Índia, reportaremos pronto, 3520. O azul 4062 estabilizado, MSX8. Azul 4062, complete novo do segmento de emissor de Salvador, frequência 1118, decimal 95. 1895, azul 4062, bom dia. Bom dia. 1228, desça para 2000 pés, ajuste na 097, autorizado o final do procedimento em MSX-Ray da pistão na 0, reposta pesada. 2017, autorizado o efeito da 0228. Oxanã 6074, autorizado a descer para 3.000 pés sem restrições. Azul 4062, pouso autorizado, pistão a 0, 190 graus, 0619. Pouso autorizado, 190, azul 4062. Está no ponto de espera, 190, pronto. Pistão 3520, mantém a posição. Manteremos, está 3520. Açaré 2222, autorizado a separar 4.000 pés sem restrições. 4.000 sem restrições, 2222, 2017. Estabilizou, entrei 1-0, 1-2-2-8. 1-2-2-8, complete novo procedimento, emissor Salvador, frequência 1-1-8, decimal 9-5. 1-8-9-5, obrigado, boa noite, 1-2-2-8. Boa noite. Oi, Salvador, boa noite, 1-2-2-8, vai passar o Índia Serra, toma uma milha dele. Sente, gol 1-2-2-8, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste na 0. 2017, Goiânia, 1-2-2-8. Quase que a linha sexta-feira, portanto, importa na estabilidade. Pista livre à direita, via taxi Fox, mantém a minha escuta, Alfa Kilo, pátio 3, posição 4, Romeu. Copiado, livre à direita, após Alfa Kilo, pátio 3, posição 4, Romeu, mantendo sua escuta, azul 4-0-2. Gol 1228, pista livre, pouso autorizado, pistão na 0, 190 graus, 08 leste. Autorizado, pouso na 0, 1228. Salemia 074, complete o nosso procedimento, janitor Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, obrigado, Salemia 074. Confuso. Bom, e agora? Passarei 2222, desça para 2000 pés, ajuste no 097. Autorizado o final do procedimento e ele é efetuído. Pistão no 0, responsabilizado. 2000, vai arrebatar estabilizado e autorizado o procedimento. 2222. Gona 228, no céu 41, libere direito, GTX Fox, mantendo escuta, Alfa Juliette, portão 8. Fox, Alfa Juliette, portão 8, você escuta até lá, obrigado, boa noite, 1-2-2-2. Xanana 074, pouso autorizado, pista na 0, 190 graus, 09 leste. Falou, confirme posição pro 4062, a gente passou através da 4 Romeu e o balizador tá chamando mais à frente. Pode seguir. Segue o balizador, 4062. Três 520 para o tráfego na cota final, mas zero autorizar o anel e localizador, 2222. Passarei 2222, completando o procedimento, chame a torre em 18, decimal 95. 1895, ó. Estágio autorizado via Alfa, Juliette, portão 612. Negativo Alfa, Juliette, portão 612, entrando as portas, modelo 3, portão 6064. Sou eu, Salvador. Oi, Salvador, boa noite, passarela 2222, final da 190. Boa noite, passarela 2222, continue a aproximação, aguarde pista livre. Mandarão. São 3520, decolagem autorizada, pistinha 0, vento 190 graus, 089. Iniciado, tá? Boa noite, gol 1972, 1195 para 150. Gol 1972, a sua identificação, desse mantenha 2 mil pés sem restrições. Ajuste no 017, vai na proa de Tuna. Quando a mesma quantidade de fazer o whisky da 190? Afirmo. Segue então na prova do Terra Vita 366. Segue na prova do Terra Vita 366, descendo para 2000, gol no 972, obrigado, hein? Controle passarelo 2224. Passarelo 2224, acende a estação, mantém nível de voo no 70, prova da posição bom médio, para interceptar a chegada bom médio 1. Prova de bom médio 2224. 222. Autorizado pouso, pistão 0, vento 180 graus, 08 meio de pouso, abaixado travado, 2222. Pistão 3520, decolada aos 4,6, chame o controle Salvador em 199, decimal 8. 198, então bom dia. Então 3520, contato radar, suba via Saga Puca para o nível de voo 370. Via Puca 370, tá 2224, na sua informação, o seu horário, o seu estimado de pouso já vai ser após o encerramento da pista 1-0, informe suas intenções. 222, lembrou. Sente no solo aos 49, mantém a disputa, Alfa Kilo, Pat 3, posição 5 Romeu. Alfa Kilo, Pat 3, posição 5 Romeu, patrulha 2222. As comunicações, ao cruzar a radial 305 do VR Salvador, o senhor reassume a navegação na proa do VR Salvador até obter contato visual para a carteira 17, ok? Está correndo para 050, caso de perda de comunicação, radial 305 reassume na proa do VR até observar a carteira 07. 2224. Eu vou modificar, passarelo 5 Lima. Passarelo 2224, curve à direita até pro 070, o limite permanece. Direito 070, 2224. Passarelo 2222, poderia confirmar a posição na 5 Lima, não tem ninguém. Tem alguma outra chamando? A posição 6. Pode seguir. Obrigado. Contando passarelo 2224, quando o senhor... Conforme o governo disse para o senhor aí, está pronto para descer. Você mantenha 2.000 pés, ajuste no 017, passarelo 2224. 2224, aí se mantém 2.000. Sam 3520, chame Centro Recife, 126, decimal 85, boa noite. 2025, boa noite, Sam Gol no 972. Gol no 972, autorizado o procedimento ILS Whisky, reporte estabilizado. Oi, será Gol 972, real. 972 estabilizado, São Vitor 372 visual. Sim? Gol no 972 estabilizado, no Serra Vitor 372 agora. 972, complete, chame 2 Salvador, 118, décimo 95. Salvador, 1895, obrigado pela colaboração e até mais, boa noite. Noite, gol no 972, Serra Vitor 372. Gol no 972, avistado, pouso autorizado, pistina 0, 180 graus, 089. Autorizado, pouso 990, gol no 972, obrigado. Falei do 2224, novo limite, é a radial 345 do VR Salvador. E aproximadamente 8 a 10 milhas da presente posição, o senhor vai receber uma curva à direita na Proa 90 e vai me reportar quando tiver em condições visuais para cancelamento do seu plano IFR, ok? Certo, limite 345 e agora na Proa 90 para reportar a visual 2224. Gol na 972, no solo 0400, liberou via Taxi Fox, mantendo escuta, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 03. Taxi Fox, Alfa, Juliette, portão 03, gol na 972, na sua escuta, obrigado. Curva à direita, proa 110. Direita 110, 2224. Passageiro 2224, o senhor deve observar a carteira no 7, está na sua posição de 2 para 3 horas a 8 milhas. 2247. 2224, tá chegando a cabeceira do 7. Ah, negativo, tem como você dar outro, mais um vetor aí, pra, mais pra cima, já tem um configurado. O aeroporto tô vendo. Bem, a gente aguarda então. Ah, ok, já tá visual com a pista. Obrigado, Gol 972. Salim, 2224, já sumo a navegação, aguardo modificação da velha. É, tá cancelando, tá presente, consegue. Gente, plano IFR cancelado 0403, comércio sobre condições visuais, chame Torres, Salvador. 118, pessoal, 95, boa noite, bom ponto. 9875, pô. Torres, Salvador, boa noite, passarei 2224, tá na base pela direita, pistão no 7. Gente, passarei do 2224, avistado, pouso autorizado, pistão no 7, vento 190 graus, 089. Pouso autorizado, pistão no 7, passarei do 2224. Três, dois, quatro, no solo 07, libera esquerda, ZXC, Lima. Prossiga taxi, repetindo para remoto, 1-2. Lima para remoto, 1-2, passarei do Alfa-Delta confirma, Alfa mantendo 2000, passarei o 2224. Acho que parecia, acho que o chamador. Salvador, acionário 6258, transfere, descendo no centro em órbita. Chimé 6258, aciona identificação, nesse mantém a 3000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 7. 3000 pés no 0 no 7, acionário 6258. Azul 6908, a sinalização dessa via chegada com LED 1 para o nível de voo 050. Aqui, LED 1 para o 050, azul 6908. Goiânia 250, apenas para informação, ajuste de altímetro permanece no 0,7, o vento no momento é de 1,90 graus com 8 nós. Caso pela informação, acionário 6258. Alô, 908. Prossiga, 908. A sua intenção, comandante, interceptar curso localizador e após a torre, girar uma base para a direita para a pista no 7, ou o senhor prefere sobre detonações aqui com controle para uma longa final do ano 7? Detonação para uma longa final do ano 7, se possível. Gente, azul 908 está sobre detonação, mantenha pro a 040. Mantenha pro a 040. Caso falhe as comunicações, ao cruzar a radial 340 do VOR em Salvador, o senhor reassume a navegação na proa do VOR até o seu contato visual com a cabeceira no 7, contexto. Está voando vetorado por 040, caso negativo contato, voa até a radial 340 do VOR de Salvador até dar visual com a pista. Azul 6908. 6908, nessa prova, desse mantenha 4.000 pés, ajuste no 07. Desce até 4.000 pés, no 07, 6908. Tinha 6258, desse mantenha 2.000 pés, aguarde o senhor ter referências visuais para cancelamento do ponto de instrumento. Ok, desce para 2.000 pés, solicita a vetoração para a longa final da 07, 6258. Seguinte, 6258, está sob vetoração, mantenha presente proa. Previsão é mais um minuto e meio desta proa, o senhor vai acertar uma curva à direita para obter contato visual com a cabeceira no 7, ok? Ok, mais ou menos um minuto mantendo a proa, posso curva à direita para visual com a 17, 6258. Direita até a proa 190. Direita 190, cenário 6258. Confirmar a parte 5? Correção de deriva, mantenha para o 180. 180, 6258. 6258, reporte visual para a pista 17. Reportará, 6258. Avisão com a pista, acelera 6258. Entendo que cancela o plano de voo instrumento, confirma? Afirmo, senhor, cancela da presente prossegue visual. Gente, doença para altitude de tráfego no 1510, ajuste permanece 1017, vento no momento 1.85 graus com 8 nós, chame 2, 1.8, 1.95, boa noite, bom povo.